Bora, meu patrão, Zé da Cepan. A melhor música do Sertão Central. Bora, Paulo Mojumiro. Você passou da conta e me tirou do sério. Você fez tudo errado e acabou o mistério. Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua, hoje eu dividi a minha vida e a sua. Não dá mais, não valeu. Dessa vez você me perdeu. Deixa a mala pronta, arrume sua roupa, pode ir embora que eu arranjo outra. Eu tô falando sério, pode acreditar, sabendo que eu tenho razão, porque é que eu vou chorar. Deixa a mala pronta. Fala, meu patrão Gênio Godinho. Madeira Godinho, quero Godinho. Leve essa aqui pra Belém do Pará e toca lá. João Paulo Brins Vireus. Ei! Tá caçando variedades. JF Garçons. Posto 7, Carioca Horizonte. 1 e 2, até Gás Natural tem. Bora!